Sem pneu furado, sem multa, sem sujeira. Chegou o Pega Fácil. Com ele, sua viagem ficou mais rápida. São linhas diretas, sem paradas, para 16 cidades do norte de Minas e mais de 70 horários à sua escolha. Com Pega Fácil, você vai e vem no piscar de olhos e o melhor, com muito conforto e total segurança. Vantagens que somente a Transnorte pode oferecer. Pega Fácil. Pegou, chegou.